Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you.

one love eternally together. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's. Make it all too clear, I need you so.

Estamos apresentando Encontro Central.

observando em câmera lenta enquanto você se vira para mim e diz: meu amor, tire o meu fôlego. Através da ampulheta, eu vi você. No momento em que você escapou, quando o espelho quebrou, eu chamei por você e me virei para ouvi-lo dizer: se for só hoje, não tenho medo. Tire o meu fôlego. Tire o meu fôlego. Observando cada movimento neste tolo jogo de amantes. Assombrada pela ideia de que, em algum lugar, há um amor em chamas. Virando-se e voltando para algum lugar secreto por dentro. Observando em câmera lenta enquanto você se vira para a minha direção e diz: tire meu fôlego. Meu amor, tire meu fôlego. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central. Yeah.

Estamos apresentando Encontro Central.

Central, para você ouvir e se apaixonar. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro. Obrigado a todo o Brasil por esse carinho tão grande, tão gostoso. Beijo muito especial do Fabrício Brandão para toda essa audiência linda e maravilhosa. Desejando a vocês um ótimo final de semana, sempre com muito amor e carinho. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma emocionante edição do nosso Encontro Central. Até lá! O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio.